Retiro apenas R$ 14,99. Faça já o seu cartão Retiro em uma de nossas lojas e obtenha descontos exclusivos. Drogaria Retiro. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O residencial que você sonhou tem nome e endereço. Apresentamos o Village Retiro. Apartamentos com opções de 2 e 3 quartos, vaga de garagem, infraestrutura de lazer, segurança e muito mais. A tranquilidade de um condomínio fechado, com a facilidade de estar em um dos maiores centros comerciais da região. Village Retiro, o residencial que você sonhou. Não perca mais tempo. Saiba como comprar seu AP pelo WhatsApp 24 99955-9898. Grupo Aceplan. 37 anos realizando sonhos. 96 FM. ZYD 473. 96 FM. Nova Sul Fluminense. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you. Strong.

cê tá doido, na escura ressaca bebendo de novo. Cê tá doido, cê tá doido. Tubana já brota na casa dos outros. Cê tá doido, da boca do copo pra boca dos outros. Cê tá doido, na escura ressaca bebendo de novo. Cê tá doido, anjo da guarda de bebo trabalha o dor. Segura, segura. O sangue tem muito mais alto que bomba de porco. Que nós usa acampar em um lugar de boa. Eu chamo de amizade. Minha mãe, má influência. Na toada que tá, nós não chega nos 50. Vem, vem. Tu para já brota na casa dos outros. Cê tá doido, cê tá doido. Na boca do povo, na boca dos outros. Cê tá doido. Na escura ressaca bebendo de novo. Cê tá doido. Cê tá doido, mais uma vez, ó. Tubada já brota na cara dos outros. Cê tá doido, boca do copo pra boca dos outros. Cê tá doido, escura ressaca bebendo de novo. Cê tá doido, anjo da guarda de bebo trabalha o dor. Cê tá doido. Tá doido, ganha! Faz barulho quem gostou! 96 FM. Flashback 96 FM. Flashback. Let's get

Maravilhoso. Mumuzinho! Bate palma aí. Obrigado, irmão. 96 FM. Você não tem remorso, de onde tirar coragem? Como é que dorme a noite? A sua cara nem arde. É a decepção de todos seus amores, enterra os corações e ainda manda flores. E enquanto eu falo, já chora mais uma vítima. Você vai acabar com quantas vidas ainda? Cadê sua responsabilidade afetiva? Mas pena mesmo eu tenho quando chega a sua vez. Você vai acabar com quantas vidas ainda? Cadê sua responsabilidade afetiva? Que pena de quem tem você como ex. Mas pena mesmo eu tenho quando chega a sua vez. De todos seus amores, enterra os corações e ainda manda flores. E enquanto eu falo, já achou mais uma vítima. Você vai acabar com quantas vidas ainda? Cadê sua responsabilidade afetiva? Pena de quem tem você como ex, mas pena mesmo eu tenho quando chega a sua vez. Você vai acabar com quantas vidas ainda? Cadê sua responsabilidade afetiva? Que pena de quem tem você como ex, mas pena mesmo eu tenho quando chega a sua vez. 96 FM. Atenção para as ofertas do supermercado Beira Rio. Aqui é mais barato. Maio, mês das mães. Mais economia no seu dia a dia. Mais ofertas pra você. Supermercado Beira Rio tem ofertas e o menor preço total. Centro, Ano Bom, no bairro Boa Sorte. E agora também com uma nova loja ao lado da Câmara Municipal com ofertas imperdíveis. Filiada à rede Gramachê. Generoso mais perto do Brás. Ponto de coleta do transporte Generoso para maior facilidade e praticidade dos comerciantes nas compras no Brás. Generoso mais perto do Brás. Dedicação, compromisso e resultado. Seja generoso. Mês das Mães, e elas vão adorar as ofertas da Drogaria Retiro. Kit Pantene Equilíbrio Raiz e Ponta, shampoo 300ml mais condicionador 150ml de 28,14 por R$25,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco 60 gramas e MS de 31,68 por R$13,99. Faça já o seu cartão Retiro em uma de nossas lojas e obtenha descontos exclusivos. Drogaria Retiro. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Você já pensou que comprar um AP Aceplan é um investimento? Investir em imóveis é uma das formas mais seguras de investimento, que gera valorização do patrimônio e possibilidade de renda com aluguel. A Aceplan é a escolha certa para quem deseja investir com segurança e obter bons retornos. Afinal, somos a maior construtora da região, com 37 anos de experiência no mercado imobiliário. Entre em contato conosco pelo 24 99955-9898 e saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a investir no seu futuro.